Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba. Estamos iniciando mais um programa de Vivência Espírita, diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga, em 750 kHz, do 18º andar do edifício VIP Centro. A doutrina espírita vem trazer esclarecimentos sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem trazer os ensinamentos de ética e moral, como nos ensina até hoje o nosso Mestre Jesus. A doutrina espírita vem nos trazer a alegria de viver, nos ensinando a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos, exemplos do nosso querido e divino Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez estamos entrando no ar para levar um pouco mais de conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Quem quiser entrar aí na nossa câmara web, vai ver o pessoal da Casa da Fernanda hoje, todo aqui lá na tela. Olha lá, dá tchau aí, pessoal, pro pessoal. Olha lá, que legal. Então, tá todo mundo aí hoje. E, porque a nossa convidada aqui hoje é a Fernanda Cassal, Fernanda lá da Casa da Marcela, de Jacareí, que a gente tanto fala aqui da Casa da Marcela, e hoje a Fernanda veio aqui conversar um pouquinho com a gente. Nós vamos pedindo para vocês que liguem para nós através do telefone 3941-9750, 3942-9750 também. Pode entrar pelo nosso Facebook, pode entrar pelo nosso WhatsApp, tá cheio de coisa aí para perguntar aqui para a Fernanda. Que ela responde todas as perguntas que vocês quiserem. Né? Ela tá morrendo de vergonha. Não, só para tranquilizar a Fernanda, né? O pessoal liga aí pra, se tiver alguma curiosidade de saber sobre a casa da Marcela, que faz psicografia. Fernanda faz psicografia lá. É, quem foi a Marcela? É isso que nós vamos conversar aqui, né? É, então, um bom dia a todos e bom dia, Rodrigo Costa. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da rádio, Super Rádio Piratininga. E para você que está nos ouvindo na nossa rádio online, Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde e boa noite, porque esse programa também vai ser reprisado durante a semana para nossos ouvintes que acessam a nossa rádio online. Então, para acessar a rádio online, basta entrar no nosso site vivenciaespirita.com.br/rádio ou baixar no aplicativo do Android ou do iPhone, só entrar lá no Google Play e colocar Vivência Espírita, vocês já podem baixar o nosso aplicativo. E hoje vamos iniciar com a pergunta para sorteio de dois livros. A gente vai sortear o livro do Rogério Leite, que a Fernanda trouxe pra gente, que chama Falando com Espíritos. Então é um livro novo, né? Saiu quentinho do forno, né? Não, é reeditado. Da teoria para outra edição. Reeditado? Outra edição. Legal. E então ele fala sobre a teoria prática de você conversar com seus entes queridos. Então, basta entrar e responder a pergunta para sorteio que é... A gente mudou a pergunta, né? A gente definiu ainda. Tá vendo, Fernando? Você tá nervosa? O cara veio apresentar o programa e esqueceu da pergunta que ele tem que fazer. É que, né? A gente definiu vocês a pergunta. Vocês pensam que a psicografia pode consolar? A psicografia pode consolar? Legal, então mais ou menos isso. Basta entrar e responder a pergunta se vocês pensam se a psicografia pode consolar, né? E para isso ligue no nosso telefone 12-3941-9750 ou 12-3942-9750. A gente também tem o WhatsApp, então tem lá o grupo do Vivência. Quem quiser participar, basta mandar uma mensagem no WhatsApp para o número 12-981-11-0474. E respondendo a pergunta, se você acha que a psicografia pode consolar, né? Então, deixe o seu comentário também no facebook.com/programa Vivência Espírita, que a gente vai lendo durante o programa. E hoje vamos iniciar... Rodrigo, só um minutinho. A Vilma também, ela vai conversar com a gente. A Vilma está aqui do lado da Fernanda. Ah, legal. E a Vilma também, ela, depois a Fernanda vai falar, mas ela foi a primeira mãe que recebeu carta lá na casa da Marcela. Então, ela está aqui também para conversar um pouquinho com a gente. Então, ela também é uma das entrevistadas. O resto do pessoal da casa da Fernanda é para perguntar as coisas para a Fernanda depois aqui, né? E o pessoal do público, né? Para perguntar. Agora, a Vilma também vai responder. Tá bom? Ela trouxe, é só pra deixar o pessoal mais nervoso. Então tá bom, então entre, participem e vamos iniciar com a prece de abertura com a Maria Emília de Jacareí. Senhor Jesus, nesse instante que temos a oportunidade de entrar em tantos lares, nós te rogamos pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos, pela paz e harmonia entre todos os membros desse grupo, que é a célula primeira da nossa encarnação. Abençoa ainda, Senhor Jesus, este nosso programa, para que possamos transmitir a Tua mensagem, que é com auxílio, com a presença dos Teus mensageiros, que possamos responder de acordo com o que nos ensina a doutrina espírita. Essa luz que norteia a nossa vida. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um que está ouvindo. Abençoa também, Senhor Jesus, a nós que aqui estamos. E permanece conosco como tem sido até hoje. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é psicografia e consolação. E nós estamos aqui com a professora e pedagoga Fernanda Cassal, de Jacareí. Faz parte lá da casa da Marcela, que depois nós vamos ver quem é a Marcela. Está aqui conosco para abrilhantar nosso programa. Mas ela trouxe uma plateia aqui, hein, Jorge? Tá? Isso, ela trouxe um auditório. É. Né? Que a gente pode até pedir pro pessoal bater palmas também, se quiser, né? Já fizer alguma coisa. Eu só faço. Ó, tá vendo? Você vê que é a vantagem que ela tá levando já do Castelão, porque o Castelão a gente só tem um Nabuco para bater palma. Né? A dona Odete também, o Arbolato também ia para bater palma. Agora a dona Odete quase que ela não tá indo nos eventos, né? Que ela tá meio adoentadinha, já tá, né, com uma certa idade, então a dona Odete que puxava as palmas. Agora o Fernando já falou, não tem problema. Esse isso. Pessoal lá de Jacareí vieram de ônibus para cá, então, né? Não, enfrentaram, fizeram a excursão. Né? Para vir para a cidade grande. Segundo Monte Oliva, que é um bairro de Jacareí, né? O Monte Oliva de São José é bairro de Jacareí. Bairro de Jacareí, né? Faz parte da Grande Jacareí. É com alegria, Fernando, que a gente recebe você aqui. Faz tempo já que a gente está querendo que você venha, mas você é meio receiosa, assim, para vir, né? Mas não, fique tranquila. Uhum. O que a gente queria perguntar, Fernanda, que a gente fala muito aqui da casa da Fernanda, né? A gente sempre no programa, quando você entra no Facebook e passa alguma mensagem, a gente fala, ah, casa da Marcela, casa da Marcela, casa da Marcela. E a casa da Marcela tem uma origem, a origem da casa da Marcela é a Marcela. E quem que foi a Marcela? Quem é a Marcela, Fernanda? Bom dia primeiro, né, claro. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui, Rodrigo, Welder, Adriana e a minha família aqui da casa da Marcela, toda presente. Temos aqui a Vilma, a Débora Santini, a Rosana Pucino, a Dora, o André e meu pai. Então, bom dia a todos, ouvintes também. É, porque se for por questões de vibração... Tá. A Fernanda tá tranquila aqui, né? Porque a vibração só positiva... O lado físico, só o lado dos encarnados, né? Fora os desencarnados, que a Marcela não perde um também. Trouxe bastante para cada, né? Mas então nós vamos... primeiramente, nós precisamos dizer para os nossos ouvintes, porque a maioria não são espírita, o que é psicografia? Eu vou apresentar primeiro a Marcela. Uhum. Ah, tá. Né? Então vamos lá. Então, a Marcela é uma menina muito meiga, adorável, muito querida por todos, uma filha amorosa, dedicada, extrovertida e sempre, Jorge, sempre muito feliz. E ela sempre também gostou dessa sua popularidade, né, no meio, entre os jovens, não é? E a Marcela, ela regressou à pátria espiritual aos 14 anos e foi muito inesperado. foi no dia 23 de julho de 2008, no dia do aniversário de sua avózinha, da minha mãe. Ela passou quando mal... Quando mesmo, Marcela? Quando, Fernanda, ela desencarnou? Foi em que ano? Em 2008. E em 2008 ela estava com... Ela estava com quantos anos? 14. Mesmo? 14 anos. Hoje ela tem 21. 21 anos. Uhum. É, legal. Né? E ela passou mal à noite, levamos no hospital, e eu tinha certeza que voltaria com a minha filha para casa, mas isso não aconteceu. Fernanda, e o que que foi que deu nela? Que ela passou mal e o que que era que ela estava sentindo? Sim. Olha, Jorge, ela só reclamou que estava com mal-estar e uma dor na virilha. Eu falei, Marcela, mas é uma dor que você precisa ir para o hospital? Dona Virilha, que dá a impressão até que é, como é que fala, apendicite, essas coisas, né? Ela falou, mãe, eu tava esperando você chegar do serviço e eu tô assim, passando muito mal pra ir ao hospital. Uhum. E chegou lá, ela piorou, agravou o caso dela e assim, não teve. Mas aí, óbito dela, a médica me falou, mãe, o que você falar é o que eu vou colocar no óbito, não deu tempo de nada. Porque ela chegou no hospital assim e foi de um dia para o outro? Como é que é? Não, foi coisa de horas. Uhum. Hoje, eu tendo contato com as outras mãezinhas, várias crianças com esse sintoma, penso eu, né, acredito eu, que foi meningite. Mas não sei, Fernanda. Você conversou com os médicos já depois disso? Meningite pode acontecer isso porque ela não estava doente antes, né? Ela não estava. Foi de repente, foi pro hospital. Uhum. Mas meningite pode acontecer isso? É, porque deu umas coagulações no corpinho dela, ela foi inchando. Uhum. Né? Os sintomas e as crianças, cada um teve dor em algum lugar do corpo. Né? O dela e foi fica na virilha. Parecendo até um choque anafilático, alguma também, coisa. Também, assim, eu pensei, né, que ela tomou uma medicação e também poderia acontecer isso. Uhum. Não é? Fernanda, e o choque, assim, como que foi? Menina de 14 anos de idade, quer dizer, a gente... E qualquer idade que a gente perde, o ente querido, entre aspas, né? A gente sente. Às vezes a gente pensa assim, se tivesse desencarnado pequenininho, talvez a gente sentisse menos, mas não é verdade também. Não. Ah, se tivesse desencarnado já velho, a gente sentisse menos, também não é verdade. De jeito mas nenhum. Uma menina na adolescência, assim, moça, e tão, né? Inesperado. E de repente, como que foi o impacto para vocês, assim, Fernanda, logo depois do desencarno? É um desespero, né? O chão abre. Você tem que aprender a viver de novo. Uhum. Não é? A caminhar novamente. E mesmo você já era espírita, né? Já, e a Marcela também. E mesmo assim, não é fácil, né? Não. As pessoas falam, por ser espírita, talvez você encara a morte mais fácil. Mas não é, né? Não, de forma alguma. Não é? E eu também separei aqui uma historinha. A Marcela tem muitas histórias, não é? Que vai dar um livro. Legal, né? Isso mesmo. E até eu já falei pra você, já passei uma história, que essa eu vou guardar, que é o do chapéu. Uhum. Né? E eu trouxe aqui uma historinha, que essa tá no livro, do Rogério, que trouxe pra sorteio. Pode falar. Né? Então, uns 15 dias antes do seu regresso, a Marcela, ela pediu que comprássemos um Drops House do sabor melancia. E nós, né, eu e o seu pai, sempre atendíamos a sua vontade. O pai da Fernanda está aqui também, que é o pai da Marcela, está aqui também, que é o Fábio, que está lá no cantinho. Levanta o braço aí, Fábio. Olha lá. Fábio está lá também. Isso. Então a gente sempre atendíamos o pedido dela prontamente, sempre. E fomos lá, eu e o pai saímos, compramos uma caixa de house. E chegando em casa, ela foi logo distribuindo o house. Um para o pai, um pro irmão, pra namorada do irmão e um pra mim. E conforme foi acabando o house, ela foi dando. Foi dando outro pro pai, dando outro pro irmão. E quando acabou o meu que eu pedi, ela falou assim, mãe, eu escondi. Eu escondi no meu quarto. E se você achar, é seu. E a Marcela gostava muito de brincar, né? Muito alegre, extrovertida. Enquanto eu procurava, ela sentada na cama, ela ria de cair assim para trás da cama. E eu não achei. E fiquei sem o house, né? Todos ganhavam. E eu fiquei sem. E aconteceu, né? O regresso dela depois de uns 15 dias dessa brincadeira. E quando chegamos do enterro, eu e meu marido fomos sozinhos para casa e fomos no quarto dela. Né? E o Fábio, meu marido, ele começou a mexer nas coisinhas dela. abriu todas as gavetas, né, deitava na cama, e ele abriu o criado mudo do seu quarto, e lá estava a caixinha de House, com um bilhetinho assim, Jorge. Mãe, Deus fez uma ótima escolha de me pôr no mundo e ter você como mãe. Eu te amo, mãe. Marcela. Eu trouxe o bilhetinho dela para vocês verem a letrinha dela, a meiguice dela, e depois o Rodrigo tira a foto e coloca no grupo. Tá aqui o bilhetinho que ela plastificou. Eu plastifiquei. Que a Marcela deixou. O Rodrigo vai colocar no Facebook pra gente aí essa mensagem. Quer dizer, o que você pensou quando você viu essa mensagem, Fernando? Quer dizer, ela já tinha partido, né? Você vai lá e encontra isso aí. Acho que foi um recado, acho que foi um sinal, alguma coisa. Foi, né? Um recado de filha amorosa que ela sempre foi. E, assim, desde o começo, eu já sabia. Desde que a Marcela nasceu, eu já sabia. Quando ela tinha 3 anos, a espiritualidade tinha me passado. O que, Fernanda? Passado como, assim? Que ela ia partir mais cedo? Sempre soubemos. Eu, meu marido e o Bruno, o irmão dela, assim, pensa um irmão nunca brigar com a irmã. Sempre fazer todos os gostos. E assim foi com a família toda. Então, assim, todos sentiam, mas eu sempre soube. E a gente sempre colocava, assim, desde que ela era pequenininha, o dedinho, assim, uma na outra. Seremos amigas para sempre. E quando a gente fazia isso, eu já sentia que a cada dia ela estava se desligando. Fernanda, e aí você, logo depois do desencarne da Marcela, você procurou o centro espírita, você já era espírita, a família, né? E vocês procuraram o centro espírita, assim, para alguma consolação, alguma coisa, de repente, tiveram esse pensamento de querer saber o porquê, de querer saber alguma coisa assim? Olha, Jorge. Porque naquela época você não desenvolvia psicografia ainda, claro. Não. Né? Não desenvolvia. Eu procurei sim. Só que eu achava. Eu precisava de mais. Eu queria só um abraço. Entendeu? Uhum. Entrar no centro espírita e não escutar só uma palestra. Eu precisava de mais. E eu achava as portas, assim, do centro, para mim, eram largas demais. Faltava alguém na porta para me abraçar. Tá vendo? Por que eu faço a terapia do abraço? Por causa disso. Às vezes a gente chega no centro espírita e às vezes não tem as pessoas para abraçar a gente, não tem alguém. Muitas pessoas vão no centro espírita procurando um abraço, procurando a consolação. A recepção é muito importante. Hoje na casa da Marcela, quem entra jamais sai de lá sem um abraço. Tá vendo? Isso que é legal. Outro fato também, Fernanda, é a falta do espírito no centro também, né? É isso que eu ia falar. Que a gente chega, não vê espírito no centro, só vê encarnado, né? Espírito mesmo que é bom, o pessoal expulsou das casas. Porque a coisa mais difícil que tem hoje em dia é você chegar na casa e chegar lá, alguém assistir, alguém dar uma mensagem mediúnica, fazer uma psicografia, quer dizer... Pega um quarto lá da casa, reserva o quarto da casa para poder ser onde os espíritos vão ser atendidos. Tudo preso lá dentro, né? Dali você despacha todo mundo embora, mas no público mesmo que é bom, não conversa com espírito, não escuta nada. Então vamos fazer apologia aí, volta do espírito para casa espírita. Né? Isso mesmo. Continua, Fernando. Só que a Marcela foi enterrada de quinta-feira e na sexta fui chamada pela dona Marici. Ela é presidente do Batuíra em Jacareí. E a minha sogra trabalhou 25 anos com a dona Marici no Batuíra. E a dona Marici conseguiu uma psicografia da minha sogra, confortando o meu coração, do Fábio, do meu pai, da minha mãe e do meu filho. E foi de extrema importância. Não é? Me consolou demais a família. Então, a Fernanda está respondendo a pergunta que você colocou aí, que nós colocamos aí também, né, Rodrigo? A psicografia consola, gente, né? A psicografia consola. É, vai lá, Rui. Não, eu só queria perguntar, Fernanda, o que é psicografia? Porque a maioria dos nossos ouvintes são, não são espírita. Então, falar em psicografia é a mesma coisa de falar em grego, né? Porque muitos não entenderão. O que é essa psicografia, Fernanda, que você faz, que o Rogério fez, inclusive aqui no livro Falando com os Espíritos, a Marcela faz parte de um capítulo aqui da página 194 do livro, que é muito... E tem a música, viu, Jorge, que ela adorava. É do NX0, Cedo ou Tarde. Essa é a música. Andréia, é a música. Você consegue achar essa música do NX0, Cedo ou Tarde? Será que tem? NX0, Cedo ou Tarde. Pesquisa aí, se achar, pra gente tocar ela também. O que eu estou achando importante com a Fernanda é que ela fala com desenvoltura sobre a filha dela. Porque tem gente que não quer que fale, começa a chorar, Porque eu também perdi, há 2 anos perdi um filho com 41 anos, né? E a gente vê que eu sinto ele tão presente com a gente que não sinto falta dele. Isso. Poxa, ele está tão presente aqui, sempre alegre, sempre brincando. E a gente vê que a morte realmente para nós espíritas não existe, só sentimos a presença física, mas do resto ele está tão presente com a gente aí que a gente se consola muito. Porque nós fizemos um acordo, eu e minha esposa, só vamos lembrar das coisas boas que ele fez. Tem coisa ruim, todo mundo faz também, mas vamos deixar de lado as coisas ruins. As coisas ruins, vão pensar somente nas coisas boas. Isso. Então a gente vê que a morte não é o fim, né? Não. E isso serve para consolo para muitas mães que talvez estejam até nos ouvindo, para que elas saibam. Porque a gente não perde um filho, a gente ganha, né? Isso. Ganha ele na espiritualidade. Mas e daí, Fernanda, não é fácil, né? Não, de jeito nenhum. E percebendo, quando eu percebo a Marcela em casa, como você falou, às vezes ela desaparece. Fica 15 dias sem aparecer. Nossa, daí aquela preocupação de mãe. Onde está a Marcela? Por onde anda? De repente, ela vem e fica muito em casa. O Marcelo, você tem que ir embora, pelo amor de Deus. Mas ela não fala que foi também trabalhar em outros lugares, foi visitar outros lugares. Também o pessoal não tem folga lá na espiritualidade. Eu acho que todas as folgas dela, ela vem passar em casa com a mãe dela e o pai. Fala, Rodrigo. Temos participações aqui no WhatsApp, tá? Sobre a pergunta para sorteio, se você acha que a psicografia consola. A Cláudia Campos responde que sim, pode consolar sem sombra de dúvidas. Eu, infelizmente, nunca tive essa bênção. A minha consolação foi por sonho com meu ente querido e que, por sinal, foi emocionante também. Me aquietou muito meu coração. Um abraço a todos. Excelente tema do programa de hoje. E temos também participação aqui do Aécio César, que é um colunista aqui do nosso site, do Vivência. Ele fala: oi, Rodrigo, como vai, meu amigo? Quanto ao assunto, sim, as cartas psicografadas, além de consolar os espíritos nos dois planos da vida, confirmam a existência e a continuidade da vida depois da vida. Um tema que deveria ser melhor divulgado. Aos entrevistados desse programa e à equipe Vivência Espírita, meu forte abraço. Obrigado, pessoal, pela participação. A gente também entrou aqui o Vitor, que foi lá para Poços de Caldas. Você contou pro Rui, ô Jorge, que a gente encontrou ele lá em Poços de Caldas, lá em Perópolis, não, é Paraisópolis. Quem? O Rui. Nossa, tinha um cara igual você lá comendo pastel na pastelaria de Paraisópolis. Aí eu cheguei, você tava assim, eu falei: ó, o Rui lá, pessoal. Todo mundo ia correr pra cumprimentar. Comendo quando o rapaz pastel. Comendo pastel. Então era eu mesmo. Era igualzinho. Aí o Vitor, que foi com a gente, manda um bom dia, queridos amigos. Que Jesus abençoe mais essa transmissão de amor e aprendizado. E a Valéria, não, e ele continua aqui respondendo também. Ele fala que eu acredito que consola e muito, pois a psicografia é a voz de quem amamos, nos mostrando que a vida continua e que os laços de amor não são rompidos com o desligamento do espírito do corpo carnal. E a Valéria, mano, bom dia, queridos amigos, muito bom esse tema. Quanto à pergunta, acho que sim, psicografia consola sim. Tem alguém no telefone aqui também para dar um alôzinho, né? Tá no ar? Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Jorge. Bom dia, Araquém, né? Isso. É o Araquém que está no telefone. Tudo bem, Araquém? Tudo bom. Para quem que faz também, vem fazer um trabalho de cura lá na casa da Marcela toda quarta-feira. Ele vem lá de Embu das Artes fazer esse trabalho de cura na casa da Marcela. E era quem? Quer falar alguma coisa aqui pra gente, pra Fernanda? Eu acho que eu tô ouvindo aqui o programa também, tá super esclarecedor. Acho que é importante esse momento de transmissão de conforto, né, para quem perde um ente querido, e a questão até da consolação que uma outra pessoa acabou de perguntar agora, além da consolação física, o que a gente percebe é que acontece de forma material, energética, um processo absolutamente de emanação de frequências, de ondas, né, magnéticas ou mentes eletromagnéticas que a gente fala, para os dois planos, né, e acabam de fato sendo um remédio. Uma carta, ela vem impregnada de uma força que provoca um estado de transformação da alma, e aí a gente está falando nos dois planos, né, e do corpo físico também. Às vezes tem pessoas que vão na quarta-feira e não recebem uma carta, mas se sentem amplamente confortadas porque ouviram as palavras de outras cartas, mas é porque aquilo atua também interessante. Na célula do corpo humano da gente como um medicamento. Que de fato é impregnado de um medicamento, de uma corrente de muito amor, de uma corrente de muita transformação, que acaba consolando, e não só consolando, mas acaba tratando nos dois planos. Interessante, Araquém. É isso mesmo, eu também penso desse jeito como você. Quando nós escutamos a carta de uma pessoa, nós também nos confortamos. E aquelas pessoas que achavam, as pessoas se consolam com a carta que os outros recebem também. Porque é muito difícil receber uma carta psicografada, não é assim tão fácil, né? E nem todas as pessoas estão em condições ou podem passar. E a gente tem que alertar mesmo as pessoas, às vezes, que estão numa sessão de cartas consoladoras, para prestar atenção na carta dos outros. Porque às vezes a carta dos outros consola a gente. Exato. Araquém, obrigado aí pela sua ligação, viu, meu irmão? Tudo de bom para você. Parabéns pelo programa. Um beijo para a Fernanda, que continue bastante com essa luz, com essa generosidade que envolve todos nós aqui e propicia esse trabalho maravilhoso de harmonização de todos os planos. Obrigado, então. Obrigado. Um grande abraço, Araquém. Agora vamos para o nosso... Gostaria de mandar um abraço para Araquém. Legal. Pode mandar. Pode? Pode. Araquém, um abraço para você, um bom dia, obrigado da participação, viu? E até quarta. Vamos lá para o nosso intervalo comercial? Só um recadinho antes, aqui entrou uma pessoa que acho que a Fernanda conhece, Ana Paula Ferro. Sim, de Aracaju. Muito. Ela manda, mãe da Ian Ferro, ela fala aqui. É, o Ian. Isso. Ela fala que a psicografia não só consola, como também ensina. Nossos entes queridos nos ajudam também nas cartas para nossa evolução espiritual. Então ela fala que a Casa Marcela também se estende a Aracaju. Em Aracaju. Que ela evoluiu muito com a Casa da Marcela. E o filho dela é o Ian, desencarnado, e trabalha também, um trabalhador da Casa de Aracaju. Um beijo, Ana Paula. Isso, ela já tinha, de manhãzinha, ela já tinha colocado no meu Face aqui, tá dado um bom dia, né? Aí eu já respondi aqui pra ela, bom dia, Ana Paula, tudo de bom aí pra vocês. Vamos então pro nosso intervalo comercial, colocando essa música então que a Marcela gosta, NX0, agradecendo ao Bill Gates, né? Porque tudo que a gente pede, a internet mostra aqui pra gente. A música não tava aqui, mas só foi o Rodrigo entrar, a música apareceu, nós já baixamos, e já vai a música aqui do NX0, que eu nunca tinha visto falar na minha vida, e já faz tempo, porque é há mais de 7 anos atrás, né? Cedo ou tarde. Celular aí, máquina fotográfica, isqueiro, qualquer coisa que ilumine, levanta aí, vai! Levanta e vamos iluminar! Vamos iluminar nossos caminhos, principalmente. Cadê meu coração, tá? Cedo ou tarde, cedo ou tarde, quando perco a fé, fico sem controle. sem esperança. E ao meu redor a inveja vai fazendo as pessoas se odiarem mais. Me sinto só, mas sei que não estou, pois levo você no pensamento. Meu medo se vai, recupero a fé e sinto que algum dia ainda vou te... Como é que é? Cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Tenho certeza de uma bem melhor. Sei que quando canto você pode me escutar. Vem! Você me faz... Você, e apenas isso basta. Me sinto só, mas sei que não estou, pois é você no pensamento. Meu medo se vai, se recupera a fé e sinto que algum dia ainda vou te ver. A gente vai se encontrar. Tenho certeza numa bem melhor. Sei que quando canto você pode me escutar. Oh, oh, oh, oh, yeah. Levanta a mão e faz muito barulho. Sempre quando a gente toca, vem alguma coisa, uma emoção muito grande. Eu sei que todo mundo conhece a história dela, mas pra quem não sabe, ela foi feita pro pai do G, que hoje tá numa melhor, com certeza. E a gente ficou pensando assim, pô, o Gê falou, pô, queria escrever uma carta pro meu pai. Aí, gente, enquanto ele me contava, eu escrevendo e nunca imaginei que ela ia ser tão importante assim na nossa vida, na nossa carreira, que tanta gente ia chegar pra gente e falar que essa música me ajudou muito. Então, acho que eu ofereço ela pra todo mundo, então, que já perdeu alguém, alguém que gosta muito na vida, mas que tem esperança e pode ter certeza que um dia vai encontrar em outro lugar, quem sabe. Então, e pra gente valorizar algumas coisas que a gente esquece na vida, tipo esse momento de hoje, vai ser bom e vai durar pra sempre na nossa cabeça. Na nossa cabeça ele nunca vai acabar. Então, galera, de coração. Essa música, acima de tudo, é pra gente valorizar a nossa família, tá? E os nossos amigos. Vocês vieram com os amigos aqui hoje? Quem é que veio com os amigos e com a família? As duas coisas mais importantes do mundo, tá? Vamos valorizar isso sempre. Paz e amor no coração. Essa mensagem nessa música. De coração. Obrigado pelo carinho de vocês, tá? É nóis! Valeu! E nós estamos aqui com a professora e pedagoga Fernanda Cassal, que é da Casa da Marcela, é uma casa espírita de Jacareí, falando sobre psicografia e consolação. Jorge, a gente vê que a Marcela era um espírito iluminado mesmo, porque foi cantada a música do NX0, Cedo ou Tarde, mas olha aqui, dos versos que ela gostava: me sinto só, mas sei que não estou, pois levo você no pensamento, meu medo se vai, recupera a fé e sinto que algum dia ainda vou te ver. Essa é a letra da música que nós vimos. Cedo ou tarde. Não é uma música, bem uma música, é uma ópera, né? Que para demorar 6 minutos assim. Então, né? Não, mas aqui diz: cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Tenho certeza numa bem melhor. Sei quando canto, você pode me escutar. Você me faz querer viver e é o que é nosso, está guardado em mim e em você. E apenas isso basta. Não precisa nem estar escrito. Está escrito nas costas dela lá, Rui. A letra da música inteirinha lá. Não, mas é intuitiva mesmo. Tem as coisas que a gente gosta que está tá de acordo, né? Vai ao encontro do nosso subconsciente também. A música, mensagens que estão dentro das músicas. E com certeza a Marcela é um espírito iluminado mesmo, porque eu já tenho muito contato com ela também, né? Então tem essa afinidade com a Marcela já desde a primeira vez que nós nos conhecemos, né? Eu conheci a Fernanda e a gente já começou a ter essa afinidade com a Marcela também. Então vamos perguntar para a Fernanda o que é a psicografia. Porque a gente está falando psicografia, mas muitas pessoas não sabem, nossos ouvintes que não são espíritas, não sabem ou não sabem ou querem entender melhor o que é psicografia. É simples, né? É a influência dos espíritos na escrita. E nós somos os instrumentos. É só. Só isso? É só. É que ela pode ser intuitiva e pode ser mecânica. O meu é semi-mecânica. Semi-mecânica. A psicografia mecânica é aquela que o médium escreve, o espírito toma a mão dele, digamos assim, e ele não tem consciência de nada. Nós podemos estar conversando com outra pessoa e a mão está escrevendo outra coisa. Por exemplo, o médium mecânico, ele pode escrever com as duas mãos e bater papo com a gente. Então, ele pega um papel de um lado, pega um papel do outro e escreve uma coisa com uma mão, outra coisa com outra mão e está conversando com a gente. Esse é o médium mecânico, Jorge, são raros. O primeiro sinal da Marcela foi mecânico. Eu estava de olho fechado e minha mão escreveu sozinha. De olhos fechados a pessoa escreve, né? São raros, né? É muito raro. Por exemplo, às vezes acontece uma psicografia mecânica igual aconteceu com a Fernanda, justamente para mostrar para a pessoa que aquilo existe mesmo, para ela acreditar. Mas para você pegar um médium que seja mecânico o tempo todo é difícil. Chico Xavier fez algumas vezes, Divaldo Franco faz algumas vezes, então é muito difícil. A maioria é semi-mecânico, onde o espírito passa a informação passa pela pessoa e a mão escreve. E ela está vendo o que está sendo escrito. Inclusive pode até mudar. E tem a intuitiva, que é, no meu caso, por exemplo, é intuitiva, que eu recebo todas as informações durante o dia, durante o tempo que eu estou passando, e depois eu sento e escrevo, trabalhando aquela mensagem ali. Então, isso é a psicografia, que é um dos meios mais eficazes, né, para você testemunhar que é realmente um espírito que está escrevendo. Por quê? Porque algumas vezes o próprio espírito escreve, faz a assinatura dele, né? Não, e também temos que dizer que isso não é propriedade da doutrina espírita. Qualquer pessoa pode fazer isso, desde que esteja disposta a entrar no mundo espiritual, ou então receber essas informações de filhos, de marido, de todo mundo que quiser entrar em contato com o mundo espiritual, é só se preparar e estar à disposição. E não precisa ser espírita para isso, né, Fernando? Não. Deixa eu aproveitar, porque o Rui já começou a responder a pergunta aqui da Ana Paula Ferro, aqui, lá de Aracaju. Ela mandou uma pergunta. Mesmo não sendo médio, né, uma mãe pode psicografar a carta do próprio filho? Isso, o Rui já respondeu. Eu vou só complementar. Qual mãezinha não percebe a presença de um filho? Então, com certeza, ela psicografa, sim. Porque a mediunidade, ela até fala, médio todos somos, ela comenta aqui, mas com mediunidade menos aflorada, é isso que ela diz. Exatamente. Mas agora, olha só, nesse livro do Rogério Leite, recebendo, psicografando através de você mesmo, né? Como é que é? Falando com os espíritos da teoria prática, ali tá. E ele tem o falando com os espíritos através de você mesmo. Por quê? Eu sempre gosto de falar isso quando a gente está numa sessão de psicografia. Quem traz o espírito para a psicografia é o ente querido, não é o médium. Médium não tem capacidade de trazer espírito nenhum. Ele tem a capacidade de receber a mensagem do espírito, mas não é ele que foi lá buscar o espírito e está trazendo. A responsabilidade de buscar o espírito é a equipe espiritual. Até porque não tem a sintonia, né? Exatamente. Porque você tem a sintonia com seu ente querido. Então quem leva é esse. É o coração saudoso que traz. Né? O Chico Xavier, certa vez, falou isso. O Rogério Leite foi testemunha. Estava lá quando o Chico chegou e falou, olha, quem traz o espírito é a mãe. Não tem uma pessoa melhor para trazer um espírito perto da gente do que a mãe. Então a mãe traz o espírito e ele passa, o médium passa a mensagem. Por isso que quando a gente pede para as pessoas, quando vão na sessão de psicografia, elas se prepararem durante a semana, elas sintonizarem com a espiritualidade amiga. Não é ficar evocando o parente, não é isso, né? Porque de repente você pode passar a ser obsessor do parente, né? Porque obsessor não é só de espírito para encarnado. Tem encarnado aqui que é um obsessor pleno de espírito, porque não desgruda de jeito nenhum do espírito. Não pode ser assim também. Então, nós não podemos ser obsessores dos nossos entes queridos que partiram. Então, a gente tem que se colocar à disposição, a gente tem que fazer sintonia, tem que fazer prece e, se tiver possibilidade, que esse ente querido possa comparecer a uma sessão dessas. E, às vezes, muitas vezes ele pode comparecer e também chegar lá na hora não ter condições de passar, chegar lá na hora tem muita gente para passar, ele dá um lugar para outro. Os desencarnados são iguaizinho a nós. Nós somos mal educados, eles também são. Nós somos educados, eles também são. Então, vai ter muito espírito educado, por exemplo, que vai chegar lá e vai ver uma fila grande e falar, não, hoje eu não vou passar, não tem tanta gente necessitada na minha frente. Por isso que a gente não pode desistir, né, Fernanda? Nós temos que saber até ter saudade, né? Tem dois tipos de saudade. Uhum. A saudade de lembrar das coisas boas, né, que fizemos juntos. E a saudade é aquela que a mãezinha fica se lamentando, trazendo o filho, acaba perturbando, né? Olha só quem tá aqui. Quem? É Elaine Trindade, a fofinha, né? Nossa, fofinha. Lá de Aracaju também, né? Ela tá dando bom dia, obrigada por esse presente maravilhoso para mim e para todos que estão ouvindo, da casa da Marcela e Luz, né? É luz na vida, após a vida. Fernanda e Marcela... Boa, Fernanda e a Marcela me devolveram a vida e de todos os meus familiares, né? Que me aceitaram como amiga também, tá dizendo aqui. Eu tô achando que ela tava muito nervosa na hora que ela tava escrevendo lá, assim, emocionada, né? Ela... Tá dando obrigada, anjo enviado por Deus. Ela tá falando isso da Marcela, né? Uhum. Bom dia, Jorge. Dá para ler para ela, por favor? Tô lendo. Tá bom para ela e para todo mundo, viu? Né? Canta a música da Marcela. Daqui a pouco a gente canta. Ela tá pedindo que eu fiz uma música para Marcela, por isso que eu trouxe o violão hoje. Daqui a pouco a gente vai cantar a música da Marcela também. Tá pedindo assim, voltem a Aracaju. Voltem. Né? Então, Jorge, como é importante essa tarefa, falando da fofinha. Uma vez conversando no telefone, uma das filhas, ela tem três filhas, Fernanda, Mônica e Flávia. Uma das meninas pegaram o telefone e falou, tia, a gente ainda não se conhecia pessoalmente, tia, quando é que eu vou conhecer essa pessoa que trouxe minha mãe de volta, o sorriso da minha mãe? Eu preciso conhecer você. Uhum. Então, assim, quando eu conheci Fofinha, ela estava largada na cama, em depressão, não sorria. Então, o importante desse trabalho, né, de consolo. Fernanda, e foi o caso da Fofinha que foi primeiro... Ela pediu para você a carta, por carta? Como é que foi? Ou você recebeu essa informação dela? Como é que foi que aconteceu isso, esse encontro? De você conhecer eles? Ela falou assim que ela me achou na internet. Uhum. E me ligou. Ah, legal, foi por telefone. Foi por telefone. Uhum. E eu consegui o contato com o sobrinho dela, o Marcelo. Uhum. A Marcela, ela faz um trabalho, ainda nós vamos descobrir, em Aracaju. Uhum. Legal. Ela tem uma ligação. Que tem casos também de gente que... Um dia eu estava lá na casa da Marcela e alguém falou que recebeu um telefonema, não sei aonde, e falou, vai lá procurar lá em Jacareí, a casa da Marcela. É lá que você vai receber um recado do seu filho. Foi do Dr. Bellini. Então, foi ele mesmo, Bellini, que foi, ele sem saber de nada, ele recebeu o recado dizendo que ele tinha que ir... Eles frequentavam um centro em São Paulo. Uhum. Neste centro, ele recebeu, acho que é um recado, que ele teria que procurar uma casa em Jacareí, que é lá que ele ia receber. Uhum. E ele foi... assim, demorou um pouquinho para achar, achou, recebeu a carta. E na carta veio falando do filho dele que trabalhava num projeto em São Paulo. Uhum. E eles estavam dentro do centro e não conheciam esse projeto. Uhum. Foi o próprio filho, o Lucas, que apresentou o projeto para eles, que já estava trabalhando. E hoje, a mãezinha dele, a Maria Helena, também trabalha nesse projeto em São Paulo. E o Bellini desenvolve a psicografia também. Sim. Hoje também está recebendo cartas lá na casa da Marcela. Isso. E consolando outros corações. Isso, né? Ele é uma pessoa iluminada. Uhum. Ó, a Elaine continua falando aqui, a casa da Marcela é vida após a vida. Estou muito feliz em ouvir minha amiga. Sabe, um dia a Marcela falou que seria a menina mais pop de Jacareí. É? Então, mas olha ela, aí, né? Ela sempre gostou de ser pop, ser popular, mas a mãezinha dela não. Mas então ela devia ter começado a passar mensagem pro Fábio. Exatamente, né? Eu também acho. Mas aí foi pra você que tem que dar conta. Porque em casa é assim, eu e meu filho Bruno somos reservados, Marcelo e Fábio os bagunceiros, né? Então. Mas ela gosta de provocar também. Ela falou, não, nossa, eu vou, e quem não gosta de falar com você é obrigado. Ela vai ser obrigada a acabar com essa timidez dela. Né? E aí, pessoal? Rodrigo, mais alguma informação aí? Temos sim. Temos participação aqui no Facebook. Isso aí. Tá funcionando o aplicativo aqui, hein? Uhum. É só lembrar também que basta entrar no Google Play e baixar lá o aplicativo do Vivência Espírita para ouvir no seu celular. E aqui no Facebook, a gente colocou a pergunta para sorteio, né? Se você acredita que a psicografia pode consolar. A Ludmilla, ela respondeu, não só acredito, como vi com meus próprios olhos num trabalho do médium Ari Rangel, em Taubaté. Ari Rangel, que também sempre participa aqui com a gente, está sempre ouvindo a gente. O que sente as pessoas que recebem uma cartinha de seus entes queridos? Sem dúvida nenhuma. Obrigado, Ludmilla. E o Ricardo Serapião, ele também mandou, adianta em muito, pois as frases consoladoras, as vibrações positivas do contexto e a correspondência da alma desencarnada com todos os irmãos encarnados para um momento de entendimento. Legal. E a Maria Aparecida Golfetti, ela manda um bom dia a todos, que Deus lhe abençoe grandemente. E quanto à pergunta, com certeza eu digo consola, com certeza, e nos faz entender a separação momentânea, e isto é testemunho de quem foi acalentada ao entendimento dos combinados antes da nossa existência carnal. Ela me levantou e me fez seguir adiante. Ela deve estar falando da carta, né? Ela me levantou e me fez seguir adiante, sabendo que eu ainda tenho muito a fazer aqui neste plano. Um grande abraço, né? Mano, um abraço a todos. Legal, pessoal. Obrigado pela participação aqui. Continue entrando no nosso facebook.com/programa Vivência Espírita ou entrando aqui pelo WhatsApp, mandando mensagem pra gente. Vamos lá. Aqui é o Renualdo, lá de Cachoeira do Sul. Nosso amigo Renualdo de Cachoeira do Sul está dizendo, a psicografia consola corações saudosos e esclarece. Consola corações saudosos e esclarece. Um abraço a todos do programa, um abraço também, Renualdo, nosso amigo Renualdo. Tudo de bom. E aqui a Cleonice dos Santos Rodrigues diz que é um prazer ouvir a Fernanda e a Edme Santini Carvalho. Edme. Ela. Todos com vocês, beijos a todos. Vocês conhecem? Beijo de mim. Eu quero mandar um abraço para a Cleonice e dizer a ela que o elevador lá do Pau de Tarso já vai já vai estar pronto, estamos aguardando a presença dela, porque ela tem dificuldade para subir a escada, mas agora tem um elevador lá no Paulo de Tarso, viu, Jorge? E também, estou sabendo. É, nós temos também que dizer aos nossos ouvintes que hoje nós teremos aí o chá lá na Casa da Amizade, em benefício da farmácia comunitária. A partir das 14h30, nós estamos aqui, estaremos lá na Casa da Amizade com o nosso chá beneficente para arrecadar fundos para a farmácia comunitária. É através de Santinês 193. Temos alguém ali no telefone também, mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos da rádio. Quem está falando, por favor? É Leine. Fofinha, aqui é Fofinha. Oi, Fofinha. Fofinha. É. Sabe o que é, Fofinha? Sabe por que eu me enganei? Porque quem faz psicografia deveria ser só a Fernanda, mas esse pessoal nosso aqui dos telefones, eles fazem psicografia. Porque aqui também, o que aconteceu? Em vez de colocar, você falou Fofinha, eles escreveram Sofia. Por isso que eu atendeu o negócio sem saber, entendeu? Sofia de Aracaju. Eu falei, quem será que é essa Sofia? Aí é Fofinha, tá vendo? Quem escreveu aí? Não, Rui, vamos colocar esse pessoal tudo na caligrafia. Porque a Fernanda é pedagoga, ela pode até dar uma orientação para nós, para arrumar uma professora de caligrafia para esse nosso pessoal aqui que atende telefone, viu? E aí, Fofinha, tudo bem? E aí, primeiro eu quero pedir desculpa pelo meu nervoso, escrevi quase tudo errado, mas consegui. É isso que eu quero falar, que Fernanda, a casa da Marcela e Fernanda, foi um presente de Deus em minha vida. Quando eu já não via mais vida engraçada nesse mundo, Deus me mandou ela, um momento de dor muito grande. Eu pedi a Deus que me ajudasse, que eu não aguentava mais, mas que eu precisava continuar aqui, que eu tenho minhas filhas, meu marido, toda a minha família, e principalmente a mãe do Marcelo. E eu, daí em diante tudo correu, eu conheci a psicografia aqui em Aracaju. E dessa psicografia, uma pessoa, quando eu saí de lá, disse assim, o médico tem Face. Eu não acreditei que o médico tinha. Eu fui mexer no Face do médico, eu encontrei, foi a Fernanda. Uhum. E daí em diante, sabe, eu pedi a amizade dela e aceitei. Não sabia que ela tinha sido desencarnada, não sabia que ela era médica, não sabia nada. Eu simplesmente gostei dela. E depois que a gente fez uma grande amizade, foi que eu fui descobrir, porque Fernanda é um anjo na Terra, é a simplicidade em forma de pessoa, é amor, é vida. Mesmo ela tendo perdido a filha dela, passado por tudo que eu passei, ela consegue me mostrar tudo que eu precisava ver, tanto a mim e outras pessoas daqui de Aracaju, Ana Paula, a mãe de outro Iano, esse Iano de Ana Paula, várias amigas minhas já conhecem a Fernanda. E a amizade da gente foi presente de Deus, sabe, Jorge? Se eu passar o dia todo aqui falando, foi presente de Deus. A casa da Marcela, para as pessoas aqui de Aracaju, foi presente de Deus. O Rogério, presente de Deus. Como você também, eu quero que você volte para aqui, para você cantar e alegrar os corações de todos nós, assim como o Fernanda me alegrou. Fernanda é luz, Fernanda é o presente de Deus na minha vida. Que bacana, Fofinho, legal. A amizade da gente, se eu for te contar, eu vou passar o tempo todo aqui e não vou conseguir lhe falar, porque o que Deus faz, a gente não tem como descrever, né? Só Ele mesmo que sabe o que faz. Fernanda? Oi, amiga. Oi, amor, que lindo. Bom, obrigada por amiga. Tudo, mas tudo isso que você falou, é você que é, não sou eu. Foi nós que ganhamos presente. Você é a tia Fofinha de todos, o encarnado e o desencarnado, nossos entes, nossos filhos. Um beijo, amiga. Um beijo, amiga. Obrigada. Fique com Deus. Sempre, viu? Beijo, coração. Obrigada, Jorge. Obrigada. Que é isso, Fofinha. Obrigado a vocês por ter ligado aqui, participado do programa. Que Deus proteja, ajude. Um grande abraço a todos os nossos conterrâneos aí de Aracaju. Aí, você viu? Obrigado. Aí você viu, Jorge, a Fernanda tá morrendo de medo de pegar o microfone. Você vê a Fofinha, né? Isso. Essa fala, se deixar, tá uma conta do programa. Um bom dia para você, viu, Fofinha? Um grande aqui, abraço, tô ruim. O Alamar Regis entrou aqui e disse, ontem eu tive o prazer de conhecer a farmácia comunitária, uma obra belíssima do Petite. Tem à frente o querido Rui Barbosa, como sempre ligado nas obras do bem. Exemplo a ser seguido, não discrimina ninguém, não tem hipocrisia, atender somente os rotulados, pobres, porque atende todos. Obra que visa servir e não se servir do povo. Alamar. Um grande abraço para Lamar. Eu só queria juntar, porque nós somos uma equipe, viu, Jorge? Uhum. Não é o Rui. Nós somos uma equipe que trabalha muito unido e que o Fernando Petite é uma herança que o pai dele deixou para ele tocar a farmácia comunitária também, né? Que é o nosso companheiro de rádio aqui, logo no início, e que é vereador na cidade de São José dos Campos. Né? Isso, vamos. Tem alguma coisa para falar ou vamos para um intervalo comercial? Vamos? Vamos agora colocar a música de Natal. Depois que voltar, nós vamos ter o nosso conto, o nosso momento de Gavale, e também vamos cantar a música da Marcela, que nós fizemos para a Marcela. Mas nós não perguntamos ainda para a Fernanda como é que ela começou a desenvolver a psicografia. A gente tem que perguntar isso, né? Ela pensou que ela tinha escrito as coisas e ia ser assim. Ela vinha começar a ler, escrito, tá, e até o final, e acabava logo. Vai não. Vamos lá? Agora uma música de Natal com o grupo Roupa Nova. É uma música bem conhecida, Natal Branco. Festejo a noite de Natal, os pinheiros brancos de neve são como torres de uma catedral. Olá, onde a neve cai sempre, por sobre a lua tropical, um Natal é sempre oração, oração da paz universal. Está ouvindo? Programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco. Telefones 3941-9750 e 3942-9750. Na Livraria Casa do Caminho, você encontra os últimos lançamentos de livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. Encontra também CDs e DVDs de músicas espíritas, de meditação e relaxamento. Obras básicas das mais diversas editoras com preços especiais. A Livraria Casa do Caminho mantém promoções contínuas com descontos de até 30%. Todos os livros do programa da Aliança Espírita Evangélica e livros espíritas infantis. Conheça também o Bazar de Artesanato que fica anexo à livraria. Livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, número 231 e 232, Jardim Bela Vista. Telefone 3941-9735. Aberta de segunda a sexta a partir das 13 horas. E aos sábados, das 8 às 12 horas. Matim, a melhor assistência técnica multimarcas do Vale. Consertamos TVs, DVDs, videocassetes, som, filmadoras, micro-ondas, fax, calculadoras, projetores e copiadoras. Atendemos todas as marcas e modelos com qualidade, rapidez e garantia. Matim, mais de 30 anos de tradição e competência. Avenida 23 de Maio, número 181, Vila Maria, São José dos Campos. Telefones 2136-0400 e 2136-0444. Maquin, sua assistência técnica no Vale. Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. O Polo Hotel oferece apartamentos single, duplo e casal com cama box, piso frio e ducha com aquecimento central, ar-condicionado split, frigobar e TV a cabo, janelas anti-ruídos e mesa de trabalho. E mais, atendimento personalizado, internet, estacionamento coberto, lavanderia e home service e business center. Polo Hotel, localização privilegiada, Rua República de Israel, número 60. Jardim Oswaldo Cruz, São José dos Campos. Reservas pelo telefone 12-3876-5000. WS Festas e Embalagens, tudo para a sua festa ficar mais bonita, com as mais variadas decorações no tema que você preferir. Na WS você encontra tudo o que precisa para fazer sorvete, doces e guloseimas. Temos também todo tipo de embalagens em tamanhos e formatos diversos. WS Festas e Embalagens, sempre uma pertinho de você, em São José dos Campos, Rua Sebastião Hummel, número 258, Centro, Rua Coronel José Monteiro, número 296, Centro, Avenida Cassiopeia, número 902, Jardim Satélite, e na Avenida Uberaba, número 30, Jardim Ismênia, em Taubaté, na Rua Doutor Souza Alves, 600, Centro. WS Festas e Embalagens. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Gigavale Atacado. No Gigavale Atacado você encontra tudo que sua empresa precisa em elétrica, ferragens, hidráulica, pintura, telhas, ferro, forro e madeira. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Pronta entrega sem cobrança de frete. Gigavale Atacado, Avenida Pedro Frigi, número 451, Vista Verde, São José dos Campos, São Paulo. Televendas 12-21-34-45-35. 12-21-34-45-35. Gigavale Atacado. A nossa mensagem de hoje está no Momento Espírita número 26. E o título é Quanto Vale? Quanto vale? No mundo em que vivemos, a maioria de nós valoriza em demasia as coisas materiais. Nossos anseios giram em torno da ascensão profissional, dos lucros obtidos, das aplicações em fundos de investimento e em bolsas de valores. Esgotamo-nos em horas intérminas de trabalho, em demonstração de engajamento e dedicação, no anseio de conquistas poupudas em nossos salários. Idealizamos a casa, as viagens, os passeios, o carro, quem sabe um pequeno barco. Nossos dias, semanas e meses se sucedem em torno do angariar mais para mais usufruir. Naturalmente, como as conquistas se fazem a muito custo, tudo é zelosamente cuidado. Zelamos pela conservação da residência, da casa na praia, do carro, das joias. No entanto, de um modo geral, Existem valores aos quais não damos maior importância, até o dia em que os perdemos. Assim, quando a morte, como lei natural, nos surpreende, levando um dos nossos afetos, sentimos que nos falta o chão. Quando chegamos em casa e não encontramos a bagunça, os brinquedos espalhados. Quando não temos mais o colar diário de dois bracinhos em nosso pescoço. Quanta tristeza! Sentamos no sofá caríssimo que tanto prezávamos com desânimo. O entorno perdeu seu significado. A joia mais valiosa se foi. Aquela que somente deixou uma imensa saudade no cofre da nossa intimidade. A casa, tão rica de tapeçarias e cristais, jaz fria e quieta. O que não daríamos para ter o esposo de novo adentrando o lar, batendo a porta, soltando as chaves com ruído sobre a mesa e a voz sonora anunciar: cheguei. Dentre tantos amores, um colo de mãe é ainda mais precioso, valor inigualável. E tantas vezes deixado de lado, porque nos sentimos donos do mundo, vencedores, seguros de nós mesmos. Contudo, quando a mãe adentra o plano espiritual, instala-se no coração dos filhos a carência e a saudade. Possivelmente ninguém melhor traduziu esses sentimentos do que a menina órfã que desenhou no chão, em tamanho natural, uma figura de mãe. Depois, deitou-se exatamente à altura do que seria o colo daquela mãe. Aninhou-se e adormeceu. Nada mais significativo do que a imagem que foi retida pela lente ágil de um fotógrafo. Colo de mãe. Quanto valerá no mercado financeiro? Colo de mãe que aninha, protege, transmite segurança, bem-estar. Colo de mãe quentinho, amoroso. Colo de mãe sem igual. Colo de mãe não tem preço. Pensemos nessa preciosidade que é um colo de mãe e honremos todos os dias com nosso carinho essa que disse sim à vida e nos permitiu vir ao mundo. Amemos essa gema sem igual. Aproveitemos o colo de mãe sempre gratos, antes que a morte a arrebate dos nossos olhos. Porque então, somente pelos fios do pensamento, poderemos ter a aventura do reencontro enquanto permanecermos por cá, em bendito exílio, na terra que o Senhor Deus nos permitiu habitar, crescendo para o progresso. São 9:14 e esse momento Giga Vale. Vamos ver se a Fernanda faz alguma coisa. Ela falou comentário. Que ela não queria comentar. Não queria comentar, mas não. Se não quiser comentar, não precisa, tá bom, Fernanda? Uhum. Fala alguma coisa aí. Eu só queria falar que saudade da minha filha Marcela, de dar o colo, o abraço. Eu gostaria de pedir para você, que tá com seu filho aí do lado, que dê aquele abraço bem gostoso. Isso que eu queria perguntar também, Fernanda, baseado nessa mensagem. É, você acha que a Marcela ainda vem pro seu colo ainda, assim, como espírito? Porque hoje em dia a gente vê a Marcela como uma... Ela que está dirigindo muitas coisas, ela que está amparando muita gente, ela que está dando força para jovens e outras pessoas que estão chegando no plano espiritual. Parece que é ela que está dando o colo para os outros. Sim. Mas você acha que ela vem de vez em quando pegar um colinho em casa, assim? É, pela primeira vez, nessa quarta, quando encerrou o trabalho, eu fui tomar um passe. Uhum. E ela pediu o colo. Você vê que legal. Então, é. Até depois de desencarnar, já quer o colo da mãe, né? Não, esses laços de família, a própria doutrina nos ensina que eles são eternos, né? Não é a morte física que nos separa daqueles entes queridos que nós temos, aqueles laços de amizade muito profundos, né? Isso. Ah, quem entrou? Pode fechar o nosso momento de cavalo? Rodrigo, tem mensagem aí? Temos sim. Pela pergunta para sorteio do livro Espírita, então, dos dois livros do Rogério. Se você acredita que a psicografia pode consolar, a gente tem uma mensagem aqui que ficou pelo caminho da Patrícia Félix. Então ela falou: bom dia, queridos amigos, com certeza a psicografia consola muitos corações que, por mais que acreditem na vida após a morte, sentem falta da presença física do seu ente amado. E para aqueles que ainda são apegados à matéria e não creem na vida e após a morte, acalenta seus corações. Um beijo no coração de todos. Senhor Rui, adorei revê-lo ontem. Paz e luz a todos. O Zenildo de Santana mandou aqui por telefone: um bom dia a todos. O programa está maravilhoso e emocionante sobre a psicografia consoladora. Um abraço para o Zenildo. Também a Débora Matos, lá de Jacareí. Jorge, bom dia. Estive presente na casa da Marcela na semana passada e soube que a tia Fê, que é a Fernanda, iria estar presente na rádio para uma entrevista. Aproveitando a oportunidade, gostaria que ela falasse um pouquinho da amizade no contexto espírita, para que assim ela transmita um pouquinho de informação para aquelas pessoas que poderão perderam um amigo tão próximo e deixou uma saudade imensa. Um beijo enorme à tia Fê e obrigada a todos da rádio pelo lindo trabalho que estão realizando. Obrigado, Débora. Fernando, quer comentar o que a Débora colocou? É a amizade delas com a Marcela. Elas são em 8 meninas, são amigas para sempre da Marcela. E no velório da Marcela, elas saíram e compraram a aliança de prata. E, como que fala? Gravaram o nome da Marcela e trouxeram uma aliança para a Marcela. E a Marcela foi no dedinho com a aliança das amigas para sempre. Legal, que bonita a história, né? E elas não me abandonam nunca. 7 anos elas estão lá na casa da Marcela, reúnem em casa, almoçamos juntas. Interessante, bacana, né? Amizade é assim mesmo. E a Cida, a tia Cida também, a Cida Santos, ela está dando um bom dia. Sou a tia Cida, a última pessoa a estar com a Marcela antes da passagem. Isso. Posso te garantir que é a lembrança mais doida que tem. Mas realmente ela se foi para que houvesse essa transformação e esse trabalho muito lindo que vem acontecendo. Um beijo a todos. A tia Cida, ela está presente em todos os momentos da minha vida. E no momento mais difícil foi a ela que eu liguei e pedi. Eu não tive coragem de estar ao lado e pedir que ela ficasse. Fernanda, e como é que foi? Você começou a procurar o Centro Espírita ou se interagir mais no Centro Espírita, foi atrás de cartas consoladoras e mais tarde começou a desenvolver a psicografia. Como é que foi isso? Desenvolver a psicografia, você mesmo? Eu desenvolvi primeiro e eu fiquei um pouco confusa, porque como eu te falei, foi mecânica. Não é? Eu acordei, assim, depois de um mês do regresso da Marcela, eu acordei, quando eu abri os olhos, eu estava assim, numa alegria que eu me questionava. Me arrumei, fui trabalhar, quando foi 3 horas da tarde, eu senti a presença, vi 2 vultos entrando no meu trabalho, e logo esse vulto, um se transformou na Marcela, e o outro, eu comecei a me comportar como minha sogra. E no pensamento ela falou: pega um papel e uma caneta. E daí eu fechei os olhos, coloquei a ponta da caneta no papel e escreveu. Só que assim, eu fiquei curiosa, falei: o que eu estou fazendo? O que será que eu estou escrevendo? E eu cortei sem querer. E quando eu li, estava assim: mamãe, eu estou bem. Só que a Marcela estava na minha frente, quem escreveu foi minha sogra. Através de você. E eu não entendendo, e fiquei com medo de falar para as pessoas, só falei pro Fábio. E ele teve a ideia de ir na casa de uma amiga nossa, espírita, e quando ela leu, ela falou assim: Fernanda, não mostra para ninguém, date e guarde. Foi um presente de Deus, talvez não aconteça mais. E isso já estava acontecendo no culto. Na casa dos meus pais, né? Só curiosidade, esse aí você guardou também? Guardado, datado, Isso aí faz parte do livro também, quando você for fazer, né? Isso, E logo e por ela, por essa mesma amiga, eu fiquei sabendo que viria um médium na minha cidade, né? O Rogério Henrique Leite. E eu não tive vontade de ir, mas quando eu vi, eu estava na sessão, né? E veio um recadinho que ela estava sendo amparada por benfeitores e amigos. Daí eu fui à procura da carta. Na segunda sessão não veio, na terceira não veio, na quarta, em Campos de Jordão, veio a carta. E na carta, e eu nunca, na entrevista com o Rogério, eu não queria falar, eu só chorava. A única pergunta que ele me fez foi na primeira entrevista: a Marcela tem mais irmãos? Nem nome eu dei, eu só balancei a cabeça que sim. E a carta veio completa, com todos os nomes e detalhes. E uma parte que me chamou a atenção, que a Marcela dava sugestão do nosso trabalho, né, que realizaríamos junto, e dizia assim: "Mamãe, não vacile na caneta. Estou aprendendo a transmitir o meu pensamento. O resto é com a senhora." E a partir desse recado, eu procurei o Rogério, a Marli, e recebi todo o incentivo deles. E esse livro aqui me ajudou muito, né? Falando com os espíritos, né? Foi muito útil. E eu tive muito incentivo deles, porque foi o que você falou. Os centros espíritas estão fechando a porta. Então, todos me falaram, você não pode fazer isso, não pode fazer essa tarefa, esse trabalho. Então, o incentivo veio dos médios Rogério e Marli. Bacana. Muitas pessoas hoje em dia estão psicografando pelo incentivo do Rogério mesmo, isso, e da Marli, né? Eles trabalham muito com as pessoas que estão começando, dão chance para as pessoas que estão começando a escrever. E aí a gente já tem o trabalho. Nós temos o trabalho da Tânia, da doutora Tânia aqui em São José dos Campos, que também começou a receber cartas através do Rogério. E o trabalho da Fernanda lá em Jacareí também, muito, vai ter que aumentar a casa, não tem jeito, que a casa está ficando pequena lá, né, para poder fazer esse trabalho, muito bacana. Eu falei pro sogro dela que a Fernanda daqui a pouco vai expulsar ele de casa. É o pai. E a gente vê esse trabalho crescendo a cada dia, e as pessoas procurando, porque todo mundo quer uma consolação. E talvez seja um dos trabalhos mais importantes que existe dentro da doutrina espírita, seja a consolação através da psicografia. E, Fernanda, aí como é que foi a primeira psicografia? Por exemplo, assim, para consolar outra pessoa. Você começou a fazer várias cartinhas, coisa assim? O início de tudo é o evangelho. Não é? O evangelho, fazer no lar, e ali você começar. Não é? O que vier no seu pensamento, você está sozinho, tá? Você é o espírito. Então, o que vier, coloque no papel. E aos poucos, eu recebi, né, da ajuda da Marcela, as primeiras cartinhas. E a primeira carta consoladora foi do Fábio. A mãezinha dele é a Maria. A sua sogra? Não. Não, do Fábio não. Não é o Fábio seu marido? Não é meu marido, é. O Fábio, ele é uma mãezinha que chegou na casa da Marcela. E a primeira carta, o Fábio foi era desencarnado, é o filho. Certo. Esse foi. Legal. E começou a vir, né? Com a ajuda da Marcela, começaram a vir as cartinhas. Mas tem que fazer o exercício, diariamente. A psicografia é treinamento. Qualquer tipo de mediunidade você tem que se dedicar, estudar, isso, né? E treinar bastante. E a psicografia é que tem que treinar mais ainda, porque a falta de segurança é a pior entrave para a psicografia, né? Porque a gente fica com medo de colocar um nome que vem na cabeça, a gente fica com medo de dizer uma coisa ou outra, falando, nossa, mas será que isso é? Será que isso não é? Né? É uma luta interior, né? Então, e a casa da Marcela, ela iniciou em setembro de 2008, com o culto, né, do Evangelho no Lar dos meus pais, né? E foi fundada com o apoio de amigos e familiares. E a Vilminha foi a primeira mãezinha a chegar na casa da Marcela. A Vilma que está aqui com a gente. É a mãe do Tiago. Exatamente. Isso. E era com a Vilma que a gente quer perguntar algumas coisas para ela também, né? A Fernanda pode, eu sei que você está louca para continuar falando, mas deixa a Vilma falar um pouquinho aí também, de como que aconteceu, né? Nós estamos trocando uma nervosa para uma preocupada agora, né? Tudo bem, Vilma? Tudo bem, Vilma, bom dia a todos. Bom dia, né? Então, para você ficar tranquila, é só para você relatar. Então, como que é o nome do seu filho mesmo? Eu sou a Vilma, né? Mãe do Tiago. Tiago. E o Tiago estava quantos anos, Vilma? 18 anos. 18 anos também. Sim. Desencarnou assim? O que foi, Vilma? Tiago tinha feito o Senai, né? E logo ele entrou, né, para trabalhar na Embraer como menor aprendiz. Daí foi desligado, né, quando fez 18 anos, já estava fazendo faculdade de engenharia, tudo, e num domingo ele foi convocado para fazer hora extra, né? E um dia antes ele havia falado para mim: "Ai, mãe, amanhã precisa trabalhar, mas eu não gostaria de ir, não sei por quê." E ele iria de moto, porque não tinha ônibus, né? E ele ia sair na hora do almoço. E foi assim, ele saiu para trabalhar, eu nem o vi, né? Ele saiu de madrugada e não retornou mais. Nós estávamos esperando por ele, né? para almoçar e quando recebemos a notícia. Foi acidente de moto, então? Foi acidente de moto na avenida mesmo dos astronautas. Uhum. Aí, 18 anos, morando junto, é um baque muito grande, né? Sim, principalmente pelo jeito que ele era, né? Uhum. Eu tenho 3 filhos, né? O Rodrigo, o Tiago, que era o filho do meio, e a Vivian. E ele sempre foi também, assim como a Marcela, muito amoroso, muito brincalhão, também com muitos amigos. Era o mesmo perfil, vamos dizer assim, né? E aí você, claro, passa aquele tribulação muito grande, a vida vira de cabeça para baixo, digamos assim, né? Sim. Mas você era espírita? Ou era, sim, sempre já, fui espírita. Já. Uhum. Aí você, logo você já procurou a Fernanda ou não? Como é que foi? Não, eu, com 4 meses eu cheguei aí até para Uberaba, né? Uhum. Eu não conhecia esse trabalho aqui no Vale do Paraíba, né? Então nós fomos até o Carlos Bacelli, uhum. Isso. E fui acho que umas 3 vezes para lá, né? E depois eu fiquei sabendo do Rogério, né? Que ele iria em Jacareí e foi lá que eu... A Fernanda, na realidade, que me viu, né, e depois através de uma parente, né, ela entrou em contato comigo e então assim que eu fiquei conhecendo a Fernanda, né, e ela já me convidou para o Evangelho no Lar, né, que acontecia na casa dos avozinhos, né, da Marcela, o João Luiz, né, e a Doli, e eu comecei a frequentar, fui acho que a primeira mãe, né, a começar a frequentar o Evangelho, e nós fomos recebidos lá, assim, com tanto carinho e atenção, né, fomos abraçados, né, por toda a família, e começou a chegar um e outro, e até hoje nós estamos lá, né. E ele passa sempre mensagem? É, também. E você começou a desenvolver também a psicografia? É, igualmente comecei, mas só que eu ainda reluto bastante, eu não sou como a Fernanda. Uhum. É, na realidade, eu comecei a sentir essa intuição, vamos dizer assim, né? Mas eu não sabia como colocar isso no papel. E um dia, conversando com a Fernanda, né? E ela me ensinou, né? Ela falou assim, ah, senta num lugar assim, coloca uma musiquinha, né? Tenta entrar em sintonia com o Tiago, né? E assim que aconteceu. E nessa primeira vez também, eu acredito que foi assim, de forma mecânica, porque eu comecei e não conseguia parar de escrever, só chorava, e depois que eu fui ler o que eu havia escrito, né? E comecei a marcar um dia, né, um horário para começar a fazer aquilo. Mas eu passei por uns problemas também, assim, de saúde, e relutei bastante. E hoje a comunicação dele, assim, é mais através de poesias. Até tem uma aqui que há muito tempo atrás ele fez para casa da Marcela. Você não quer ler para gente? Posso ler. Uhum. É, chama Casinha Minha, em referência à casa da Marcela. Brilha, casinha minha, lá no alto do céu, que as preces a mim dirigidas possam chegar até o Papai do Céu. Tenho fé e esperança, bondade e observância pelas coisas vindas do céu. Casinha simples e iluminada, onde você poderá encontrar o conforto nas horas mais precisadas. Casinha de paz e amor, que trará consolo aos corações nas horas difíceis da vida, amenizando assim a sua dor. São espíritos iluminados, trabalhando e ajudando naquilo que é necessário para a sua evolução. 6 de janeiro de 2012. Muito legal mesmo. E assim, uma das vezes também ele fez um trabalho, ele me mandou uma mensagem, era época de inverno, e veio uma intuição assim que nós teríamos que estar ajudando, né, pessoas, né, fazer campanha de cobertor, mas a gente não sabia para quem. E daí eu tava bem cedinho passando por uma praça, assim, onde havia uns mendigos, assim, né, deitados na praça. E ele falou pra mim, é pra eles, mãe, que você tem que ajudar. E eu fiquei, né, cheguei em casa, escrevi rapidamente, porque era assim, eu não conseguia me controlar ainda. Às vezes eu tava dirigindo e vinha aquela mensagem, às vezes eu tinha que parar o carro. Então eu não sabia dominar ainda, né, essa a psicografia. E daí, então, eu fiz, no dia do trabalho na casa da Marcela, eu levei, e quando eu falei que eu tinha que ler, né, uma poesia, esqueci o nome dele agora, Zé Carlos. O Zé Carlos, que é um médium também da casa, ele falou assim, Vilma, você não acredita, e tirou do bolso um cartão do Cobertores Paraíba, que ele também teve a mesma intuição. E daí eu li a mensagem, muito bonita também. O Zé Carlos é o que faz psicografia lá, né? O Zé Carlos que é daqui do Jefa, também, ele é do Jefa, né? E tá lá trabalhando com a Fernanda também. É legal falar isso, porque são... Nessa semana eu acho que tinham... 5 médiuns, não era, Fernando, lá? Nós fomos lá quarta-feira na casa da Fernanda, 5 médiuns psicografando. Então a Fernanda também está dando oportunidade para as pessoas que desenvolvem psicografia de chegar lá na casa da Marcela e trabalhar também. O José Carlos é de Jacareí, né? Não, de São José dos Campos. Um de Jacareí entrou aqui e falou que a psicografia é um bálsamo nos dois planos. Mas esse aqui é de Jacareí. Eu poderia só estar falando uma coisinha? Por favor. É assim, eu sempre digo que toda vez que a gente recebe uma cartinha, é assim, como se a gente recarregasse a nossa bateria, né? A nossa energia. Então é muito bom. E por um tempo a gente fica assim, depois você já tem vontade de receber de novo. Principalmente quando é das mãos, né, de outra pessoa. Porque a gente sempre acha que aquilo que a gente está psicografando, principalmente quando é do seu ente querido, que é coisa da sua cabeça, né, e não do espírito, né, que está comunicando. E assim como a Fernanda, eu também já estava sendo, há um ano atrás, né, antes de acontecer o acidente com o Tiago, eu já estava sendo preparada pela espiritualidade que eu havia, que eu iria perder um filho. Só que na época eu fiquei muito perturbada, achei que eu estava doente, né? Tanto é que não comentei com ninguém. E nesse período, né, uma filha minha filha mais nova, ficou doente também pela perda de um amigo muito querido. E ficou com problemas sérios, inclusive o Tiago, que me ajudava com ela, tudo, porque ela ficou sem andar, ficou bem sério mesmo. E quando aconteceu isso, eu, aí um pouquinho, acho que uns 15 dias antes, um mês, não sei, antes dele falecer, começou a se clarear, né, na minha cabeça que seria o Tiago. Então, todas as vezes que ele pegava a moto, eu ficava muito, assim, né, perturbada, com medo, né? Toda vez eu chorava, né? Até ele falava para outras pessoas, ah, minha mãe, toda vez que eu pego a moto, minha mãe fica chorando, né? Mas, então, era uma coisa inevitável. Na realidade, na avenida da Embraer, né, tem radar, né, ele não estava correndo, porque tem muita gente que fala, ah, porque é a moto, porque é perigoso, não aconteceu nada, a moto, tanto é que foi vendida e não aconteceu nada com a moto. Para não dizer que não aconteceu nada, só quebrou o espelhinho retrovisor, entendeu? Então é coisa que a gente sabe que de qualquer forma ele iria, a moto foi só um instrumento, né, para a passagem dele. Isso. Vamos dar um recado aqui do Renualdo Ferreira, nosso amigo Renualdo. Olá, Jorge, grande abraço a todos. Tenho presenciado o resultado das psicografias consoladoras, pois o Nilton Stuck, um dos médios que psicografou o livro Nossa Nova Caminhada, né, tem vindo periodicamente à Cachoeira do Sul, lá no Rio Grande do Sul, onde muitas pessoas desesperadas são consoladas. Inclusive, na última reunião, um amigo que estava tentando suicídio por ter um filho desencarnado em acidente, recebeu uma comunicação e mudou a sua vida, pois ele ia no cemitério pela manhã dar bom dia e de tardezinha para desejar boa noite. Você vê como é importante uma psicografia, né? Como é importante a consolação. E esse é o aspecto da doutrina espírita, o aspecto consolador, onde a gente recebe essas informações dos nossos entes queridos e a certeza de que não acabou. Porque muitas vezes o desespero acontece para quem pensa que tudo acabou. Não é assim, Rui? Mais ou menos? É, a gente percebe que nós temos no nosso mundo aqui gente de tudo quanto é jeito, né, Jorge? Uhum. Tem alguns que a morte, ele está preparado para receber as informações e assim por diante, mas a maioria não está preparado, né? A maioria sente. E essa questão, a gente tem aquele sentimento de posse, né? E nós não somos donos de nada. Mas essa orientação a doutrina espírita nos dá com muita tranquilidade, que os nossos filhos são emprestados para a gente, mas a gente não quer perdê-los de maneira nenhuma. E quando acontece isso, tem alguns que estão preparados, que nem esse que o Renaldo citou, são pessoas que não é só ele, tem várias pessoas que parece que com a perda de um filho, ela se isola. Inclusive, nós tivemos, um dos primeiros programas que nós fizemos, nós levamos aquelas mães que haviam perdido os filhos. E tinha uma senhora que estava nos ouvindo, ela tinha perdido um filho também de desastre na rodovia lá para Monteiro Lobato. Fazia 2 anos que ela não saía de casa. Se trancou. E ouvindo o nosso programa, a partir daquele momento, falou, olha, foi uma libertação para saber quando nós levamos o nosso programa. Foram 3 mães que perderam os filhos, né? Inclusive, tinha uma que é grande amiga nossa, que mora aqui ao lado da rádio. Ela perdeu 2 filhos. Então, não foi brincadeira, né? A nossa amiga Rosa Gouveia, ela perdeu 2 filhos e foi no nosso programa falando, olha, se não fosse a doutrina espírita nos dar a consolação, eu não sei o que seria de mim. Então tem alguns que aceitam, mas agora a grande maioria das pessoas não estão preparadas para a perda de um filho. E as cartas consoladoras, eu acho que é uma das coisas, é uma forma de praticar a caridade com as pessoas que... E com as pessoas que realmente têm esse jeito de ser, esse jeito de agir. Vai falar? Eu gostaria de salientar a respeito disso, que a gente realmente fica bem desorientada quando isso acontece, né? E eu também cheguei a pensar muitas besteiras na época, né? E só que não comentei nada com ninguém. E numa das cartas que eu recebi, ele fala, mãe, não é dessa forma, pensando em suicídio, que você vai chegar perto de mim, você só vai se afastar cada vez mais. Então, eu realmente, a carta, ela é muito importante, né? A gente vê que a gente tem que seguir em frente, que seria covardia da nossa parte, né? Mesmo porque eu ainda tenho 2 filhos, tenho marido, na época tinha minha mãezinha que eu tinha que cuidar também. Então, é muito importante. Bacana. Mas esses testemunhos são muito legais, justamente para pessoas que estão escutando, nos ouvindo e passando por essas dificuldades, né? Por a perda de um ente querido, às vezes acha que tudo acabou, quando na realidade a consolação serve para mostrar exatamente que não acabou. E eu estava lá na casa da Fernanda fazendo a apresentação com o Grupo Castelã, e de repente um espírito também chegou próximo a mim, né? E começou a falar que eu tinha que fazer uma música para Princesinha de Luz. Você tem que fazer uma música para Princesinha de Luz. Eu estava cantando, me lembro até hoje, a música era Ave Maria. E a pessoa falava para mim no ouvido, você tem que fazer a música para Princesinha de Luz. Aí passou aquilo, depois eu perguntei para a Fernanda, Fernanda, tem alguma Princesinha de Luz por aí? Ela falou, não, o pessoal, os demais espíritos costumam chamar a Marcela de Princesinha de Luz. Eu falei, ih, agora arrumei um compromisso. Alguém pediu para fazer uma música para Marcela. Né? Eu falei, ixi, quando a gente arruma compromisso assim, a gente tem que cumprir. Aí eu perguntei mais algumas coisas para a Fernanda sobre a Marcela, né? E fiquei esperando a espiritualidade me abordar. Aí um dia em casa veio a intuição e eu recebi essa letra e a música, né? A letra foi rápido, essa vez a letra foi mais rápido, mas a música demorou um pouco porque a gente queria colocar uma música que fosse característica de com aquele espírito. E no final foi uma valsa, porque princesinha tem que ser valsa, né? Princesa tem que ser valsa. Aí saiu a música Princesa de Luz, que nós vamos colocar no próximo CD do Grupo Castelã. Então ela não está gravada ainda, né? Estamos esperando o CD. Eu vou cantar para vocês aqui, para a gente ir para o nosso intervalo. Então, agora a música do intervalo é ao vivo, viu, Anel? Nasceu, trazendo pra terra alegria. Fui mensageira do amor, amiga de todos os dias, boa filha e amorosa, na escola dedicada, muito dócil, carinhosa, sempre alegre e animada. Marcela, nossa princesinha, princesa de amor e de luz, nossa pequena estrela, que hoje a muitos conduz. Marcela, nossa princesinha, princesa de amor e de luz, linda jovem servidora do nosso Mestre Jesus. Partiu para a esfera celeste, deixando muita saudade, mas a jovem princesinha ampliou sua bondade. Hoje é feliz mensageira, na esperança ameniza aflições, seja no auxílio nas cartas, consola muitos corações. Marcela, nossa princesinha, princesa de amor e de luz, nossa pequena estrela, que hoje a muitos conduz. Marcela, nossa princesinha, princesa de amor e de luz, linda jovem servidora do nosso Mestre Jesus. Linda jovem servidora do nosso Mestre Jesus. E nós estamos aqui com a Fernanda Cassal, de Jacareí, falando sobre psicografia e consolação. Ela é da Casa da Marcela, onde lá nós, as pessoas podem encontrar a Fernanda e mais a equipe psicografando. Que dia que é a psicografia que você faz para o público, Fernanda? Então, o Evangelho, né, o estudo do Evangelho acontece todas as quartas-feiras. Quarta-feira. Isso, às 19h30. Esse trabalho de psicografia é uma vez por mês, é toda primeira quarta-feira do mês. Nós vamos retornar com este trabalho na primeira quarta-feira de março. Nós vamos agora em dezembro até dia 23, retornaremos com o Evangelho na primeira quarta de fevereiro. Então, mas a psicografia, primeira quarta de março. De março. Isso. A Cida Bassa entrou aqui. Quando teremos um médico que trabalha com cartas consoladoras aqui em São José? Podem me informar, por favor? Ô Cida, na AME, nós estamos fazendo na última sexta-feira do mês um trabalho de psicografia lá. Tem três pessoas que estão psicografando, elas estão começando agora, mas já tem feito cartinhas muito legais lá também. Então, na última sexta-feira do mês, nós estamos fazendo esse trabalho, que em dezembro não terá, mas em janeiro, na última sexta de janeiro, retornaremos com o trabalho novamente de psicografia. Sim. Tem muitos médios de psicografia por aí. Só falta a oportunidade para a gente colocar eles nas casas para trabalhar. Agora, não fique esperando que é Chico Xavier, não, né? É isso que acontece muitas vezes, que a gente acha que a gente só pode botar um médico quando ele escreve igual o Divaldo Franco, quando ele escreve igual Chico Xavier, quando ele é igual Rogério Leite, não. Todos os médios têm que ter um começo, e a gente tem que dar oportunidade para eles no começo, né? Então, por exemplo, o Zé Carlos, que está lá em Jacareí com a Fernanda, é daqui do Jefa, né? Mas ele está indo psicografar lá com a Fernanda. A Adriana, nossa, aqui do programa, psicografa também. E lá na AME nós temos três pessoas que estão psicografando. Então são pessoas que precisam de oportunidade. Falar, vamos abrir o trabalho na casa e falar, né? A Geni, do Seara Bezerra de Menezes, todo mundo conhece a Geni. Ela faz o trabalho, ela faz curso de psicografia para as pessoas, para treinar as pessoas em psicografia. Tem a, Tem a Tânia também. Né? A doutora Tânia lá no Jardim das Indústrias também faz o trabalho de psicografia. E o Ari Rangel entrou aqui no site, mano, bom dia, amigos. Não só consola como... Sobre a pergunta, né? Sobre a psicografia consola, né? Não só consola como transforma os corações das pessoas nessa seara. Parabéns à nossa irmã Fernanda e à equipe da Casa da Marcela pelo maravilhoso trabalho que fazem no campo da psicografia. Deus nos ilumine a todos e um forte abraço à equipe do Vivência Espírita. Então, vamos ver aqui a mensagem rapidinho aqui da Cida também, da Cida. Ela colocou que é para participar do sorteio, Rodrigo. Com certeza consola e ajuda essas pessoas a quererem retribuir o que receberam trabalhando para ajudar outras pessoas assim como foram ajudadas. É legal que ela colocou aqui, ó, que a psicografia, nós perguntamos se a psicografia consola, mas ela está falando que consola, ainda impulsiona as pessoas a querer ajudar o próximo também por isso. E teve bastante participação aqui no site, não sei nem se a gente vai conseguir ler todos, mas a Dolói Cassal, né? Doli. A mãe da Fernanda. Ela fala que consola e muito, sou a avó da Marcela e tenho orgulho do lindo trabalho da minha neta. Através dela ganhei muitos netos, como o Tiago Lucas e muitos outros jovens trabalhadores da casa da Marcela. O José Prata, da ETEP, Rui, diz que o programa está excelente, está mandando um abraço a todos e um especial para vocês. Vocês trabalharam junto na encarnação passada. Lá na ETEP, Pratinha, né? Uhum. Outro dia eu recebi um recado dele dizendo, olha, vem uma aluna lá da ETEP que trabalha lá com a gente, na Câmara, né? Chegou, olha, seu Rui, o Pratinha mandou um abraço para o senhor. Zé Prata, aquele abraço bastante forte e continue nos prestigiando e ouvindo o nosso programa. Temos aqui a mensagem da Maria Aparecida Golfetti. Bom dia a todos, que Deus lhes abençoe grandemente. E quanto à pergunta, com certeza eu digo que consola. Com certeza, e nos faz entender a separação momentânea. E isto é testemunho de quem foi acalentada ao entendimento dos combinados antes de nossa existência carnal. Ela me levantou e me fez seguir adiante, sabendo que eu ainda tenho muito a fazer aqui neste plano. Abraço. Ô Jorge, nós temos que convidar as pessoas que querem até ouvir alguma mensagem, e no dia 24 de dezembro, lá na AME, a partir das 7 horas da noite até as 9, nós teremos aquele evento que nós fazemos toda véspera de Natal, inclusive com mensagens psicografadas pelas meninas da AME, né? Que é aquele pessoal, inclusive a Adriana já participou também, trazendo mensagens de carinho e de amor para as pessoas que lá estejam. Exatamente. Então, dia 24, lá na AME. 7 horas, a partir das 7, nós estaremos lá com o nosso Evangelho de Natal. Aproveitando para convidar o pessoal da Casa da Marcela, que vão estar de recesso mesmo. Se não tiver coisa melhor para fazer, apareçam lá. Não, vamos coisa melhor. Quer melhor do que isso? Vim consolar as pessoas? A gente já joga alto, assim, desse jeito. Se ela puder trazer a equipe dela aqui com a gente, seria uma bênção. Não, né? A Fernanda podia fazer uma psicografia lá para a gente. O ano passado você veio. Eu fui, né? Então, estão convidados. O Ari também, que eu não tive a oportunidade de falar com ele. Por favor, Ari, se puder vir, compareça aí. E eu já contatei quem vai fazer a pequena preleção esse ano, vai ser o Carlos Monte Oliva, que está fazendo aniversário hoje, hein? Hoje? Ele que vai fazer a preleção pra gente, que é curta a preleção, né? E é de Jacareí. É de Jacareí. É a capital. Capital do Vale. Jacareí. São José é um bairro. Faz da parte da Grande Jacareí. Né? Então, o Monte Oliva vai fazer para a gente a pequena preleção e a gente dá a oportunidade para quem quiser falar, fazer algum comentário sobre o Natal e se puder, a espiritualidade quiser passar alguma mensagem, ela passa lá, a gente se coloca à disposição também. E até convidando a Geni também, que tem uma equipe de pessoas que fazem psicografia lá na Seara Espírita Bezerra de Menezes, que vai lá com a gente. Mas vai ter lugar para todo mundo lá para psicografar, Jorge? Eu não me preocupo com isso, não. Não? Não. Tem, né? Tem. Qualquer coisa a gente deixa lá do lado de fora. Vai fotografando lá. Isso. Né? Rapaz, todas as vezes que eu lembro em espaço, eu lembro da casa do Chico Xavier, que cabia 50 pessoas dentro da casa e ficava 10 mil do lado de fora. Então não tem problema, né? A gente não pode se preocupar muito com isso, não. Igual você vai lá na casa da Fernanda, já está apertadinho para ficar lá. Mas a espiritualidade manda quem ela pode mandar. Né? Sim. A gente sempre vai ter sempre o número necessário. E o Chico Xavier nunca se preocupou com isso, de querer aumentar, porque o que ele podia fazer era aquilo ali. Né? Então, às vezes, você fala, não, tá pequeno, tem que crescer. Eu gosto de ver assim, esse pessoal quando fala que tem que crescer, que podia dar logo um dinheiro pra gente fazer um negócio grande. Né? Não, então, esse negócio tá muito apertado, né? Aqui, por que vocês não fazem um negócio maior? Eu falo, mas dá pra fazer tranquilo. A pessoa já devia falar, tá aqui o dinheiro, faz um negócio maior. Não, na hora a gente fazia. Mas ó, você pode ter certeza, né, que se a gente trabalhar desse jeito, de uma maneira correta, sempre aparece gente querendo ajudar, viu? Eu, inclusive, sou testemunha disso, né, Jorge? Mas vamos lá, vamos continuando. Olha, você vê, falta 4 minutos só. Nossa, só tudo isso? Meu Deus do céu. Até as músicas que eu perdi, tem gente ligando aqui no meu telefone que eu não posso atender. Tem muita agora. Gente. Vamos para os ganhadores, né? Vamos para os sorteios também do... Vamos pro sorteio dos dois livros, né? Isso, sorteio. Eu vou fazer o seguinte, eu tô meio perdido aqui que eu tava falando tanto, por isso que eu gosto de ficar mais quieto, não falar muito. Aí que a gente acaba perdendo a... Como é que se diz assim? Muita gente participou também, muita gente ligou, então muita gente participou aqui com a gente, né? Então... Legal. Mas vamos pro nosso sorteio? Vamos lá. Olha lá, quem foi sorteado já chegou aqui eletronicamente, as pessoas que foram sorteadas. É, eu tô achando que... Será que o nome da pessoa é esse mesmo, Rodrigo? É esse mesmo. Aqui, Edmer. Ah, com dois S? Com dois S? E foi um sistema... Agora a gente está usando um sistema Carvalho. Novo. Então a Edmer ganhou um livro, né? E o outro quem ganhou foi o José Prata, né? Que ganhou o livro. Da Edmer... A Fernanda já leva para ela, mãe, né? Já leva. E do José Prata nós vamos deixar lá na livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, aqui no Jardim Bela Vista, em São José dos Campos. A partir de amanhã, às 13 horas, você já pode retirar o seu livro lá. Agradecer, né, a todos que participaram, né? Muita gente participou, a gente não conseguiu ler a mensagem da Cida Sistos, Lucinha Santos, a Maria Aparecida... aqui também, e mais a gente pôs elas no sorteio. Isso, né? Mas eu li a mensagem dela, que você tá mais velho que eu, porque eu já li. Eu a da Cida Bassi, sim. Eu li. A Golfete também, a Golfete a gente leu. E também. A Cida Santos também. Também? Ah, também. Então maravilha. Tá só da Lucinha Santos que não. Ah, então essa daí não. Um grande abraço a todos, estamos chegando já no final do programa. Só convidar, né, a todos para entrar no site também, agradecer a todas as presenças e entrar no site vivenciaespirita.com.br. Nós agradecemos a presença do Fábio, Débora, João Luiz, Rosana, Dora, André, Vilma e também com o pessoal aqui da equipe, a Adriana, da Graça, do Helder e a Andréia, que está na nossa mesa de som, né? Fernanda, muito obrigado, minha irmã. Muito obrigado por você estar aqui. Quer falar alguma coisinha no final da Marcela? Eu que agradeço, mas eu quero dizer aos ouvintes que eu fui convidada a estar aqui, mas eu não tive o direito de aceitar ou rejeitar. Não, você foi intimada. Intimada. Você foi intimada. É. Né? Se fosse deixar por conta dela, ela não vinha nunca. É. Ela é, né? Então nós tivemos que intimar ela para vir. Olha, Jorge, eu quero dizer a você, aos ouvintes do programa Vivência Espírita, que sou muito grata à misericórdia de Jesus por ter incumbido a minha filha de ser a portadora da mensagem de amor e caridade, que com felicidade venho trilhando com carinho e amparo de irmãos que se vincularam a nós pelos mesmos objetivos. Muito obrigada, que assim seja. Vamos agradecer a espiritualidade amiga por mais esse dia de hoje. E paz e alegria em todos os corações. Que Jesus proteja todos vocês, todos os seus lares. E que aqueles que já tiveram seus entes queridos partindo na nossa frente, tenham a certeza que a vida não cessa aqui. E essa consolação que a doutrina espírita traz é um bálsamo nas nossas vidas, um bálsamo na vida daqueles que já tiveram seus entes queridos partindo na nossa frente. Que Jesus abençoe a todos, ampare todos os corações e console a todos. Que assim seja. Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.